far from home, and it feels like I'm me. The twilight's soon, and I just can't make it through. It's when I think of you, it's all that I can do. I'd go ahead if it wasn't for you. It's not for the thought of you. The promise of dreams come true. Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you? don't you want me? Don't you let my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you let my time? Don't you need me? Don't you feel alright? Yeah. you love me, you sold me, you love me, you sold me, you love me. Apresentação, DJ Marcandi, o gripado que vos fala. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. Provavelmente você conhece essa música. Scott McKenzie, San Francisco, uma pérola dos anos 60. E provavelmente você não conhece essa versão ao vivo, gravada em 2004, durante o 60s Rock Experience. É bem possível que você conheça essa aqui também. Where do you go? No Mercy, Where Do You Go? Bastante executada nas pistas durante os anos 90. Mas é muito pouco provável que você já tenha ouvido ela desse jeito. Where do you go, my lovely? As músicas do David Guetta são bem conhecidas. Mas você já tinha ouvido Just a Little More Love desse jeito aqui? Just a little more love, just a little more things. Tracy Chapman canta Baby Can I Hold You. Isso você já sabia? Trash por 4 também, sabia? Forgive me. It's all that you can say. He is gone by and still. Rio Sul Rádio, a diferença está no ar. 18 horas e 34 minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa.

your body. Yeah, I wanna rock your body. Cause it sounds good and it feels good. Like it should. Yeah, I'm ready for you, baby. You ready for this? Let it move you. Shuckle it. marcante. Oh,

dream me, stop, forgive me, stop, forgive me, stop, fighting me, stop, yelling me, it's my life. It's my life. work you over. never fuck you up. I never try, try to get away. I never try, try to get away. I never try, try to get away. I never try, try to get away. Every time you call my name, try to tell me everything. I don't wanna see your face tonight. I don't care about your feelings. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. Você também conferiu Clubhouse com I'm a Man, Morse com Pop Up the Volume, GSK Work My Body Over. Só clássicos, hein? E começamos o último set do programa com Dr. Alban, It's My Life. Esse foi o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. 2 horas mixadas e apresentadas pelo DJ Marcante, hoje gripado pra caramba, mas deu pra levar o samba, né? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô de volta, hein? Grande abraço. O passado de presente pra você. Flash House. Na Rio Sul Rádio, você confere. Wow. Pop Rock. Rio. The best song. World News. Flash. Trabalhamos muito pra que você tenha uma rádio completa. Rio Sul Rádio. 20 horas. e 14 minutos. Rio Sul Rádio.